como que uma saída, refúgio na dor. E ao olhar para trás, pensar no que aconteceu, o que se vê não é paz. Não gritou, mas escondeu. E salta a fúria em nós, rebenta o ser mais calado. Querer puxar pela voz, mostrar que está revoltado. À espera o tempo a passar, a desesperar, ganhar a coragem de gritar e gritar. Ah, senhoras e senhores, Miguel Ângelo! E é nesta zona.